5 contra 1. Opa, tô quase bêbado. Só pelo bar. Só pra avisar aqui que o nosso colega Pelego bateu retirada alguns metros daqui, porque ele se sentou na escada no Sereno. Duro de bêbado, tomou muita caipirinha. Chupou o limão e mastigou o açúcar. E tá lá tomando um Sereno. Vai estar legal amanhã. Ainda bem que amanhã é sábado, né? Mas. Noitezinha fria aqui em Porto Alegre, né? Já era pra ser 6 cabeças aqui, nós estamos em 3. Estamos só com a metade do time. É, né? Não é nem 5 contra 1, né? Quando tu usa o polegar, o indicador e, o, né? E o dedo médio aquele. Só as 3 pra não sujar o resto da mão, né, cara? Quando tu vai pegar no pão pra fazer torrada depois. Exato. Aí tu não quer sujar muito. Mas enfim. Mas, o que eu ia te dizer, cara? Eu queria até ver o que vocês acham, assim, pra aquela coisa de intimidade de casal e tal, o que que é melhor, assim, se é no inverno ou no verão? Esse negócio tá muito junto, assim, sabe, na coberta, no calor, mais à vontade e tal, vocês acham o que prejudica e o que o cara perde, assim, em determinada situação, qual é a vantagem na situação? Eu, particularmente, não gosto. Acho que inverno, tudo fica mais difícil. É. Desde levantar da cama é mais difícil. Levantar. Desde, sei lá, olhar pra fora e ter vontade de sair. Tudo é mais difícil no inverno. Tu olhar, chegar na tua cama gelada pra caralho, querer dormir. Tudo no inverno é o inferno na terra. É tua banho no inverno é uma merda. É inferno na terra. Tudo é mais difícil. Até a palavra inverno e inferno são tão parecidas, não é por nada. É, não é coincidência. Claro. Mas, então, a questão do... Parece que o cara, quando deita na cama, né? Parece que tá molhado, né, cara? É um terror. É muito gelado. Horrível, lá não dá pra ser feliz. E a questão do casal, ela... Acho que, pra mim, especialmente, essa questão do frio dificultar tudo... Tem uma influência direta. Imagina. Ah, não, assim não dá, tô muito pra fora, minha bunda tá gelada e sabe, não gosto. Aí, e aí a gurias, cuidando da coberta, é. Inverno, claro, verão. Estamos aqui falando de pobres, né? Ou melhor, tem o ZW aqui, tem ar-condicionado no quarto, né, cara? Mas eu. mas... No máximo é uma bolsa de água quente, eu né? Casa antiga. Pega ar-condicionado com minha namorada, né? Eu tô chorando de barriga cheia. Feia coisa. Tá rasgando dólar na frente do mendigo. Ah, mas pra ti pelo menos é mais fácil, né, cara? Tu bate palma uma vez, esfrega bem, já tá com a mão quente. Facilmente. E claro, aí o sexo já rola quente pra ti, né? Não, agora o cara que. 5 contra 1, né, cara? O cara chega em casa, faz sexo lá pra mão e vai dormir, né? Ah, sim, cara. Respeito, né, cara? Depois de um bom sexo, um bom banho também, né, cara? É. Tem que ter uma... Mas é bom, tem as suas vantagens, o negócio de me agarrado, mano. É só na patroa e tal. Só um detalhe, né? Acho que tem que mandar em platificar esses. O microfone vai engravidar, acabou. Mas é bom, agora o calor também, o calorzinho é bom. Só que fica aquele negócio meio grudento, assim, sabe? Tá agarrado, caminho, suando. É bom. É poder, não, cara. Sim, claro. O suor comanda na hora do vamos ver. É a lei, cara. A lei é fazer suar. Se tem coisa grudenta, é difícil. Só se for. De camisinha. Verão é tudo, cara. Verão é tudo, não adianta. Não, é com certeza. A mulherada que menos popa, é tudo, cara, tá mais à vontade. Verão coincide felizmente. Com a maior parte das férias e festas. Graças e tal. Ao bom Deus. Então não tem. Verão é o poder, cara. Cara ali. Agora. Eu prefiro inverno, tudo contra. Mas assim, alguém já deram algum tempo, pé frio, assim, no inverno, sabe? No inverno tu conhece as criaturas com quanto mais roupa melhor, porque o, sabe, o frio é rigoroso. Agora de água já conhece. Já teve alguma surpresa, assim, chegou no verão, tu, puta merda. Eu sempre checo. Opa, eu falei sempre checo o gogó antes, né, cara? Ah, não. Tem que checar o gogó. Não era a surpresa que eu tava pensando. Não. Cara, essa é a pior surpresa. Essa é a pior surpresa, né? Tem gogó, né? Esse é o Kinder Ovo. Gola alta, então. Gola alta que tem que evitar, esse né? Esse negócio que já foi mordido por cobre tem medo até de minhoca, né? É. Então, não era aí que eu tava... O homem é prevenido, cara. Fale com dois. Mas não era bem aí que eu tava querendo focar a situação. Eu compreendi, era mais... Tava né? Surpresa? Não. Pra mim não, porque eu já reconheço, né, cara? Bom. O cara tem que cuidar isso antes pra não ter... Desculpa vocês, mas eu sinto pelo cheiro. Tá conhecendo pau a cheiro, né? Ah! Vai, sai de longe aqui, ó. Não, aqui dá, aqui não dá. Aí não dá, é sair. Verdade. Eu sou opa, eu tenho repetido aí. Não, mas é... Esse cheiro foi muito forte, cara. Hã? Pode ser doido. É, não vai, não dá. É não meio dá. Bizarro, né? É meio... Mas aí eu tava conversando com um amigo meu esses tempos. A gente fica pensando assim. No início do namoro, a mulher vem pro cara assim, ah, porque eu te amo, porque tu é inteligente, tu é um cara determinado, tu é um cara que tem iniciativa, tu tem um pau de 2 metros, tu é bom na cama, não sei o quê. Agora acaba o namoro, porque tu é broxa, tão descansado, tão vagabundo, tu não faz nada, tão boa vida, essas coisas. Será que elas mentem o tempo todo aí, só contam a verdade no final? Ou é o contrário, né? É, vai se saber, né? É, a gente prefere pensar que, na verdade, estão mentindo, né, cara? No pois final. É, que briga. É. É meio estranho o cara saber, assim, porque parece que é uma forma de desabafo, aí tu não sabe se deve dar forma verdade, não tô falando. Olha, cara, é só tu medir teu pau, cara. Eu vou te dar régua, quer medir pra mim? É uma coisa pessoal, claro, né? É uma coisa pessoal. Pessoal minha particular. É, exatamente. De cada indivíduo. Todas as pessoas mentem. É. Por milhares de razões. Sempre existe uma razão. O que tu acha melhor? A mentira que conforta ou a verdade que incomoda? Tema da URGS já. Quem? Já foi tema da redação da URGS. Não foi no meu ano essa, isso é complicado. Não foi num dos anos que eu rodei. Mas, durei. Acabamos de entregar que o nosso moderador aqui é da URGS. Diz a lenda, porque conta eu não sei. Conta profecia. Conta assim, reza a profecia. É ruim porque é uma coisa que depende muito, porque tem verdade que são realmente doloridas e tem mentiras que não comportam o suficiente. Então... De contar o gogó, então vai ser doido. Mas até onde tu acha que a mentira não prejudica? Caso a caso. Isso é uma coisa que tem que averiguar caso a caso. É, não tem como, não existe uma regra. Infelizmente, porque se alguém já tivesse descoberto isso... Ah, parece que o bebum tá chegando. Opa. Acabou a cachaça. Abrindo a porta, ele sim. Vou dar um confesse, o cara tá mais duro que... Oh, segue acabou, a caça ao cachaceiro. Acabou a cachaça, rapaz? Vamos entrevistar aqui, velho, que eu tô aqui na cozinha, vou entrevistar aqui o Pelego. Tá mais duro que pau de presidiário. Encheu a cara de trago, fala aí, meu amigo. Puta merda, ele sequer consegue. Tá, vamos lá, cachaça. Tá, mas... tá com sono? Uhum. Então, vamos se dirigir lá pra mesa lá. O pessoal tá querendo saber o que que eu contigo. Tava dormindo sereno aí pra. Tava tu dormindo. Né? Se foi pra escada, tu gosta de sentar no duro? Dada. É. Mas por causa do sereno, você não tava molhadinho lá? Não sentiu um. É. Não acordou meio ardido. Não, controlando a situação. Tá, a situação tá controlada? Tá. Então tá bom. Se... E foi então? Não foi? Não, mas eu acho que é isso aí. Tá ele de volta aqui na sala de redação aqui, do 5 contra 1. Que momento. Então, vamos fazer um. Como é que tá. Como é que tá a situação com a. Com a patroa, tá muita briga, tá, acho que ela tá te esperando essa hora com um pau de macarrão na porta lá. Mas não estamos ganhados, tá legal. Chamando o rolo de massa, hein, Jeremias? É. Acho que é essas horas que a gente vê quanto é enriquecedor o vocabulário de um bêbado. A dedicação do garoto à nossa causa aqui, ele tá arriscando ser mutilado pela sua mestra e senhora. Ameaçando se cagar nas calças também, né? Porque bêbado tem muitas facetas, né? Inclusive tem aqueles que enquanto vomitam se cagam, né? Então. Múltiplos. É, sai sujeira pelas duas bocas. Né? É um outro amigo esse? É um outro amigo. Mas não muito próximo. Nada muito próximo. De preferência. Me ia fazer o quê? Não sei. Até eu tava pensando esses dias aí, vocês não sei se vocês conhecem muita lenda urbana, assim, aquelas velhas histórias, assim, que todo mundo já ouviu falar e ninguém sabe com quem aconteceu. Não vale aquela do bêbado que não tem dono e tal. Mais da metade é sobre bêbados. Mas tem aquela história, né, que os caras foram pra Farrapos e tal, e chegaram com... Tava uns três, acho, dentro de um carro, chegaram encostados na calçada. Aí vem aquela moça de programa, aquela de família. Prima. A prima. E aí, chegou na janela e tal, assim, vai aí e tal, quanto é que tá o programa, aquela coisa toda. E aí, curte um pó, eu curto, cara, pegou o extintor e tocou. É uma maldade fazer isso aí com o pessoal, né? Mas diz a mesma. Horrível. Tem umas 3, 4 pessoas falaram essa história. Teve amigos. Amigos. Que próximos saíram de um churrasco. Não, consideravelmente, não muito. Negócio, seguindo próximo, tanto quanto a margem de segurança permite. Ah, sim. E saíram de um churrasco e tal, tinha sobrado muito salsichão. Puta, e aí eles resolveram dar cerveja uma... Cerveja mudou de nome agora, é? Não, cerveja não sobra. Sobraram muito salsichão... E aí eles resolveram dar uma banda parecida com essa aí dos seus amigos aí e acabaram, né, arremessando as sobras nas primas, né? Crueldade, cara. Crueldade pra quem não tava assistindo. Imagina só, elas estão acostumadas a receber salsichão por outros lugares, cara. Vamos achar que tá chovendo agora, aí vai acabar. Uma chuva de Xuxa no meu pau que é pelé, cara. Chovendo salsicha aí lá, numa chuva dessa, o cara se aproveitar que tá bêbado, vai botar a bunda na goteira, né, cara? Não fala do nosso amigo. Não, vamos abusar de um bêbado. É isso mesmo. Não no ar. Não, vamos abusar do bêbado. Bafo de cachaça, peido com combustão. Não pode. Vamos nivelar isso aqui que tá ficando uma baixaria. Alguém puxa aí a carroça aí que eu já tô cansado. Tá certo. Bem, vamos pensar aqui em assuntos. Ele não sabe ler, coitado. Dá um outro script pra ele aí. Fazer o quê, né, cara? É que depois das 3 da manhã, né, cara? Que horas são? Vamos ver. Agora são exatamente 4 horas em ponto. Um bom horário. Ora, que outra pessoa poderia ajoelhar no milho, vocês não acham? Exatamente. Quem é que ajoelha no milho agora? Bah, eu detesto Michael Jackson. Pedófilo, metamorfo, mas é que o Michael Jackson já tem... camaleônico e cantor nas horas vagas, né? Parecendo a única coisa que ele sabe fazer mas, bem. Mas o Michael Jackson... além de ser pedófilo. Já foi tão apedrejado já que... Uma vez eu vi um radialista no Rio de Janeiro dizer a seguinte frase... Quando o Michael Jackson morrer, é só dar descarga. Senta no milho. Se é que já não senta em outra coisa, né? Ele senta com sabugo, né? Só o milho. O milho é na sequência. Ele é consequência. tem mais outras? Não, mas eu acho que tem. Vamos falar do nosso povo aí. Deixa os gringos pra lá, que já tem bastante gente pra metralhar eles lá. Isso é verdade. Mas, falando... eu me lembro de uma lenda urbana agora, tal de uma bananeira. não. Crueldade com quem não tá aí, né, cara? Um amigo meu. Histórias relacionadas a elementos. Pois é. O Cássio, Ele é diabético, isso. E aí, Pelego, como é que tá essa sensação? Depende da sensação. Não vai vomitar aquela acima de mim. Aquela que vem de baixo pra cima. Óbvio. 220 vezes. Deve estar gasto. Alguém traz um saco de vômito pro rapaz aqui. Não, deixa assim. Deixa que ele vomite no saco mesmo. Eu acho que um grande problema da população... Tá. Quem tu acha que a gente quer a gente tem que fazer sentar ou ajoelhar no milho? Diga o nome aí de uma celebridade que você detesta. Vamos pegar uma celebridade aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Vulgo Vitor. Mas isso é cérebro central, cara. Não, eu acho que é uma coisa muito... O cara caiu muito, né? Acho que foi uma... Uma época um ícone dos playboys da Zona Sul, de alto poder aquisitivo, agora os mais delegado ao presídio central. Os mais íntimos encontraram encharqueados vestidos de noivo e a boca borrada de batom. Será que era batom, Django? É. Nós entramos em assunto criminal, agora não tava sabendo. agora tá no semi-aberto, né? O Pelego ficou feliz com a história aí da noiva e do batom borrado. A voz do bêbado é a voz de Deus. Fale Deus. Deus? É, Nietzsche disse que Deus está morto. Bem, Pelego tá vivo. E bêbado. Mas o que, que você ia falar, Aspani? Muito bêbado. Não, que... Não me lembrava que na nossa pauta tinha assuntos criminais. Ah, assim, sim, claro. É um crime, é uma comédia, né, cara? É verdade. Bem, vamos tentar falar sobre celebridades, né, cara? Não celebridades com uma certa fama, não com infâmia. Infâmia. Diga aí o nome de um notório, célebre. Alguém famoso, cara. Que não seja ligado na política, né, cara? É. Aliás, comentário, sabe quem morreu? Tony Carlos Magalhães. É, deixa eu ver. Dizem que mais ruim não quebra. O ACM? Aham. Uhum. Ué, o velhinho é ele. O homem bicentenário. O dono da Bahia e tal. É, o coração dele que ele não tinha falhou. O homem bicentenário? Isso aí, essa aí. Quando isso? Olha, cara, morreu, acho que foi ontem. Não sei quando é. Nem sei se já não tava morto faz tempo. É, só vazou agora a informação. Não, só vazou o formal agora, né? Olha, aquele negócio, né, cara? Vaso não quebra, vaso não quebra. Uma hora tem que quebrar, né, o maldito vaso, mano. Eles chutaram tanto, né, cara? Cara, que notícia, cara. Essa... Pô, olha, eu não sei como não estouraram fogo. Não, é impressionante uma notícia dessa não ter gerado com um impacto maior, está todo mundo abobado por causa do acidente aéreo. E do ninguém PAN se deu também, conta. Tem a história do PAN. Amanhã... Eu quis saber de uma do PAN, cara, foi incrível. Assim, diz que sabe que tem a vila do PAN, né? E tem até os próprios comércios ali, ó, farmácia, negócio. Diz que a farmácia acabou o estoque de camisinha, tá? A concentração na Vila do Pan deve ser uma putaria geral, porque olha, diz que é um oba-oba, tem uma danceteria interna ali, que é só pra eles ali. Django, o que a gente tá fazendo aqui então, cara? Eu fico pensando por que que eu não virei atleta. Meu Deus, cara. Puta que pariu, o cara vomitou na sala. Acabamos de... Estamos aqui transmitindo ao vivo, graças a Deus, o rádio não tem cheiro. Nossa, o cara vomitou. Colega Pelego fez um Hugo aqui. Chamou o Hugo e o resto da família, né? É, meu Vitor também junto ali. E você pela cereja. Puta que pariu. Eu falei que eu tá aqui bom. Ainda bem que não tem a mesa lá, né? Agora vou ter que dar uma mangueiraça ali e já tira na violência o próximo. Só na violência. Eu tô vendo um pedaço de coxinha daqui. Olha, cara, eu tô vendo algo se mexendo, cara. São espermatozoides. E não é o Pelego. São espermatozoides. Beleza. Olha, antes que o cheiro se pregue, eu vou encerrar a minha participação. Opa, estamos nos resumindo ao movimento de pinça no, em vez de 5 contra 1. É verdade. Eu tô, vou deixar. Não, mas... o cheiro tá fedendo. Vamos tá encerrar. O cheiro tá fedendo, pessoal. Assim, tá, ó, graças a Deus. Sol não tem cheiro. O cara, o Pelego vomitou. Ele vai ver, eu vou me vingar, eu vou na casa dele, vou cagar e esfregar na parede a merda. E vou vomitar na pia, vai ficar entupido. Vai ver. Não vai mudar muito a forma de como já é lá. Ah, sim. É, é isso aí, pessoal. É, pra um primeiro registro, acho que tá interessante. Certo, né? Sim. E um primeiro registro com cenas de vômito, né? Que infelizmente nós não vamos poder colocar no ar. É, ou podem dizer. Aliás, felizmente. Então é isso aí, esperamos que na próxima o time esteja completo. E ninguém vomite. Que a gente tenha microfones. Seja... microfone decente noite pra todo mundo. Isso aí. 5 contra vocês, toca aí. Facilmente, um abraço e toca aí. Melecando seus mouses. 5 contra 1. Toca aí. Oi, aqui.